Talvez quando eu te encontrar de novo, eu já não seja o mesmo moço e você não se sinta igual. Um papo de palavras reduzidas, e aí como tá tua vida? Legal. E a minha graça tu já não entende. Esse teu olho é um olho diferente. Não que isso seja ruim, é que eu ainda lembro da gente assim. Nós dois no carro embolados daquele jeito, a nossa música no rádio dentro do teu peito. Não me esquece, não me esquece. O que o amor vira quando chega o fim? É só que dói um pouco quando eu lembro assim. Mas enfim, acontece. Meu Deus, quando eu te encontrar de novo, eu vou te dar um beijo solto desses intercontinentais. Quem sabe o gosto não te lembra ontem, quando eu te levava pra casa dos teus pais. Mas minha graça tu já não entende mais. Esse teu olho é um olho diferente e em paz. Não que isso seja ruim, tanto faz. É que eu ainda lembro da gente na beira do cais. Nós dois suados e o bairro todo tão sem jeito. As minhas roupas no armário sentem faltando teu cheiro. Só que dói um pouco quando eu lembro assim. Mas enfim, acontece.